perdi tempo na vingança que arquitetava. Mas eu me prendia, mas não me cuidava. Ódio me movia, ódio me cegava. Desprezei quem me amava, virava a cara pra quem me aconselhava. Fiquei sozinho, mas nem me importava. A forma de fazer o mal, eu pensava. Tava doente só, que não notava aquele erro. A falha na mente inflamava. A vingança me iludia e me escravizava. Uma voz no fundo me falava. Meu orgulho era melhor e eu não escutava. O sofrimento do inimigo almejava. Eu não vivia, eu vegetava. Pensamentos, energia desperdiçava. Em círculos eu andava. Fiquei só, perdi quem me dava valor. Chorei só, não tinha mais quem me dava amor. Vingança, gerei uma cicatriz. Mesmo assim, hoje, eu não sou feliz. Vingança, eu só feri, ofendi. Muito tempo eu perdi. Preciso na minha vida a revolução. Preciso de perdão.